Panorama Agrícola para 12 de outubro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 12 de outubro de 2011, noite de lua cheia, estamos abrindo o programa Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: é na necessidade que se conhece um verdadeiro amigo. Confira no Panorama Agrícola desta quarta-feira. No quadro Atmosfera, a produção de biodiesel a partir de microalgas. E no noticiário, Ituporanga realiza seminário sobre legalização de trabalho de curta duração na agricultura familiar. Fique ligado no Panorama Agrícola. Participe ao enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou, se preferir, telefone 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, deixe o carro em casa. Vá trabalhar a pé ou de bicicleta. Economize dinheiro, ganhe fôlego e ajude o planeta. É hora das notícias. Na próxima semana, na terça-feira, dia 18, será realizado em Ituporanga o segundo seminário de capacitação para lideranças locais sobre as formas de legalização do trabalho por curta duração na agricultura familiar. O evento faz parte do projeto Redução da Informalidade por Meio do Diálogo Social, que é desenvolvido pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O projeto é realizado com recursos do BID e conta com apoio da Contag FETAESC. Depois de Ituporanga, projeto similar deve ser desenvolvido com a cadeia produtiva da erva mate em Canoinhas, no Planalto Norte. Em Ituporanga, o município foi selecionado por ser o maior produtor nacional de cebola e ter atividades que demandam mão de obra temporária. Desde 2002, por orientação do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Ituporanga, estão sendo realizados contratos de curta duração conforme a lei, garantindo ao trabalhador rural contratado os benefícios trabalhistas e previdenciários. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE-CIRAM. O programa recebe hoje Matias Bolk, engenheiro agrônomo da EPAGRE-CIRAM, e o assunto, a tese de doutorado que o Matias desenvolveu na Universidade do Havaí, nos Estados Unidos, sobre a produção de biodiesel a partir do uso de microalgas. Isso é viável, Matias? Produção de biodiesel de microalgas é uma alternativa que se está estudando para substituir a dependência do petróleo. Hoje se entendeu que sem energia, sem fontes de energia, você não consegue fazer nada, você não consegue produzir, você não consegue transformar as matérias-primas em produtos para levar para a cidade, não consegue transportar esses produtos. E diminuir a dependência de outros países, não depender dessa energia de outros lugares, é muito importante, é estratégico hoje em dia você desenvolver. E a microalga, como ela depende muito do sol, e o Brasil tem muito sol, seria uma alternativa. Embora o Brasil também, ao contrário de outros lugares que estão pesquisando a microalga, o Brasil tem muito chão, muita terra, muito solo para produzir alimentos. Esse também é um ponto importante da microalga, que ela, ao contrário da soja, por exemplo, que também é usada para produzir biodiesel, a microalga não competiria com a cadeia alimentar. Então, esse é um ponto importante, que hoje se estuda fontes de alternativa, de combustível, que não compitam com o que já está se produzindo aí para a comida, né? A microalga, então, seria só para a produção de biodiesel, não para a alimentação. Exatamente. E na sua tese, no seu trabalho, você simulou essa produção aonde? Então, na minha tese, eu simulei uma fazenda de microalgas de 400 hectares implantada no Nordeste. Justamente, nós temos no Nordeste do Brasil áreas enormes com são áreas que têm uma das maiores taxas de sol, de insolação do mundo. E ao contrário de outras, por exemplo, como em Israel e no Arizona, nos Estados Unidos, no Nordeste as noites são quentes. Isso é muito bom para o crescimento das microalgas. Em outros desertos, como no Saara ou Israel, os dias são muito quentes, mas as noites são frias, diminuindo o crescimento das microalgas. Que conclusão, Matias Ball, você chegou? É viável economicamente? Olha, Mauro, ainda não é viável economicamente. O meu estudo mostrou que dentro do que se conhece e dentro do que se produz em larga escala, ainda não é viável economicamente a produção de microalgas. O que existem são muitos resultados de laboratórios feitos em escalas super controladas e muito pequenas, e que não dá para garantir que isso vai ser viável na hora que colocar numa escala muito grande. Bem, e aqui em Santa Catarina, essa questão de produção de energias alternativas, renováveis, você visualiza aí para o agricultor um mercado nesse sentido? Ou possibilidades nesse sentido, Matias? O mercado depende muito do preço, né? Hoje, ainda no Brasil, nós temos, ao contrário de outros países, nós temos uma política onde a Petrobras, no caso do óleo, do petróleo, garante um certo preço, independente de altas ou baixas no mercado exterior. Existem as pequenas represas elétricas, isso ainda precisa ser melhor regulamentado para ter um mercado para isso, que a Celesc pudesse comprar essa energia de produtores, ou de pequenos produtores, isso seria muito bom. E vai surgir, eu acho que é estratégico para o Estado desenvolver e pensar que o produtor rural também entre nessa forma, quer seja com áreas de vento, que é talvez a mais limpa de todas as energias, né, da eólica, e também com os dejetos de suínos, que podem ser fermentados e podem ser aproveitados como energia, a energia das águas e solar dentro de certos limites. Isso também é importante. Com relação ainda a microalgas, você comentava que existem milhares de espécies, né? Exato. Isso não se tem certo número ainda, mas se estima que sejam 130 mil espécies diferentes de microalgas, tanto de água doce quanto salgada. E é possível que tenha microalgas que talvez já nativas aqui do estado, bem adaptadas nas condições, que talvez possam produzir uma fotossíntese razoável dentro das condições que nós temos. Então, a necessidade de continuarmos pesquisando esse assunto. Exatamente, é fundamental. Para o ouvinte se situar, o que é uma microalga? O que caracteriza uma microalga? Uma alga é um vegetal, como outros, ele está na água. E por ser micro, é uma classe de vegetais que você só consegue ver com o microscópio, mas que você consegue detectar a sua presença na água, por exemplo, pela cor, quando a água pode ficar muito esverdeada ou muito marrom ou avermelhada. São diferentes tipos de microalgas que, se você botar a mão na água, você não vai conseguir pegar. Elas são parte da própria água, mas que são facilmente... A incidência de sol produz a fotossíntese. Exatamente, e a energia, é isso? Exatamente. A partir da fotossíntese, ela... E um dado interessante é que pesquisas recentes revelaram que o petróleo que hoje nós extraímos lá do fundo da terra é originário de microalgas. Matias, de certa forma, assim como um produtor tem um tanque com tilápias, ele poderia ter um tanque com microalgas, cultivar alga? Dentro de certos parâmetros, sim, poderia ter. Ele seriam para as algas, o importante é que elas sejam expostas à luz do sol. Então, são tanques muito mais rasos, a profundidade máxima, em geral, é 30 centímetros, é uma alta concentração. Não precisaria ser todo coberto, revestido esse tanque, ele poderia ser só as laterais protegidas para erosão, controlar a erosão, Existe também um equipamento muito parecido com os tanques de tilápia, que é o aerador. Você teria na microalgas também, nesse caso, um misturador, que de uma forma bem mais lenta que os tanques de peixes, estaria constantemente misturando aquela água para que todas as microalgas consigam chegar na superfície e absorver a luz do sol, que esse é o nosso insumo principal. A luz do sol é fonte de praticamente todas as energias que nós temos, que consumimos hoje em dia. Correto. Agradecemos então a Matias Boll, pesquisador da IPAGRE-SIRAM, falando aqui no Panorama Agrícola sobre a sua pesquisa de doutorado, produção de biodiesel a partir de microalgas. Matias, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.